Maurício DTS, Sprite, Bagua Records, Fumarox. Cês estão tirando mais aí. Vem cá, me diz onde cê estava. Olha pra mim, fala comigo, qual quebrada é que cês andava? Que rap é esse que cês canta? Seu rap zombi, irritador alheio, isso pra mim é papel de pilantra. Respeita esse lugar sagrado, se você diz que é do rap, agradece os pretos e que os campinhos de barro. Cê é o máximo, mas se eu tô próximo, a sua marra morre um clássico. Cê vai sentindo muito ódio, o meu espelho me falou. É hora de boy revoltado sair da janela e vim pro corredor. Na live é livre o verso, voa a palavra. Mudança e mãe no mesmo choro, não me diz nada. Ladies da noite de biquíni, valem milhões a mais que um cu que acha que é do rap aqui de Lamborghini. Porque cê é pra falar de cifra, Impala 64, conversível, Cadillac, deixa o pão na lista. Não tem talento, nem pra serviço, o meu montinho te deixa triste. O DTS posou de caprice, foda-se os seus carros da moda. Vem aprender que estilo e alma nunca existiu nos seus versos de bosta. O que eu vivi cês nunca vão viver. Não sou dono de nada, nem você. O rap não é hype, é proceder. Tenta a sorte, vem na reta pro cês ver. O que eu vivi cês nunca vão viver. Não sou dono de nada, nem você. O rap não é hype, é proceder. Tenta a sorte, vem na reta pro cês ver. Na minha casa entro descalço, respeita Zé. O rap é minha casa, é aqui cês vão entrar sem pé. Nunca te vi traquejo com as palavras, nunca te vi tirar o chapéu pra quem fez a estrada. Cês trocam o dia a dia pela orgia, cês gosta de mostrar dinheiro e droga humilhando as mina. Cês fala que é a vida que cês conhece, se a vida vai bater de frente junto, será que cês conhece? Escuta aqui, vou te falar, quem saca primeiro é o dono da festa. Um brinde, eu vou embigodar. Block, block é um caralho. Cês vão mamar na Glock em choque pra entender que rap não é palco de otário. Vem que o vovô chegou sarcástico. No seu terceiro miss cê pede um som, tomando um salve que vai ser fantástico. Não vou negar meus ancestrais. Nordeste quente, sangue frio nos olhos, nãozão me deu, obrigado meu pai. Na faculdade é de mil grau, calouro se liga. Cês leva uma pra caralho, pra quem é bolsista. Cautela no que vocês falam, essa porra não é teste. Ou vai terminar fazendo valsa lá em Budapeste. O que eu vivi cês nunca vão viver. Não sou dono de nada, nem você. O rap não é hype, é proceder. Tenta a sorte, vem na reta pro cês ver. O que eu vivi cês nunca vão viver. Não sou dono de nada, nem você. O rap não é hype, é proceder. Tenta a sorte, vem na reta pro cês ver.